sem nada. Fui pintado por tanta gente que me amou, e outras nem tanto. Eu nasci sem palavra. Fui escrito com muita história de pescador. Algumas tão boas, agora vejo que me tornei. Os meus riscos me ajudam a saber onde estou. Pra eu me encontrar nos traços seus, achar espaço entre as cores que você viveu, e nas frases do seu olhar, na pele de nós dois. Eu não sou ninguém, não, eu não. Ninguém, não, eu não. Na pele de nós dois. Eu não sou, mas eu não sou ninguém, não, eu não. Ninguém, não, eu não. Eu nasci caixa vazia. Fui me enchendo de tanta coisa sem valor, e de sonhos sem preço. Eu nasci terra plana. Fui moldado por conta de quem questionou e por quem não quer acreditar. Agora vejo que serei. Corro os meus riscos pra poder prever onde vou. Nos braços seus, achar espaço entre as sombras que você viveu, e nas falas do seu lugar, na pele de